Ela converte-se ao espiritismo e fala ao seu marido, Mojico, eu sou espírita. E toda a família se converte à doutrina espírita. Seus outros irmãos ajudam na farmácia, no colégio. Eurípides abre na sua residência o Centro Espírita Esperança e Caridade. Mas o colégio, o Liceu Sacramentano, estava completamente abandonado e fechado. Os alunos haviam debandado porque aquela comunidade extremamente católica não aceitava que o professor fosse espírita. Os móveis são solicitados de volta. O local também é requisitado. E Eurípides um dia está chorando, aflito, com o fim do colégio, que era o seu grande sonho. Mais tarde, ele tem a oportunidade de dizer que se for necessário, feche a farmácia, mas não fechem o colégio. Ora, compungidamente, em breve instantes aparece-lhe um espírito de tal magnitude que ele diz, não, eu só posso estar sendo mistificado. Não é possível que um espírito dessa grandeza venha até mim no estado em que eu me encontro. Mas como ele tinha a faculdade mecânica da mediunidade, o espírito superior toma conta de seu corpo e ele psicografa a seguinte mensagem. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto sagrado do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Eurípides desperta do transe quando lê a mensagem. Apressadamente apaga da placa o nome e ergue o colégio Allan Kardec. Como não havia alunos, ele começa às quarta-feiras o estudo da doutrina espírita e seus familiares e amigos da Fazenda Santa Maria. Sua mãe e alguns irmãos participavam daquele culto. Naquele instante, ocorria um fenômeno que ninguém compreendia, porque naquela época não havia os fenômenos da comunicação, do rádio, das difusoras. Mas como eram médios de efeitos físicos, a voz de Eurípides, inspirado por Maria de Nazaré, ecoava por todos os lares de Sacramento. As pessoas escutavam a voz de Eurípides. Muitas pessoas relatam, senhoras hoje, venerandas, dizem que quando crianças perguntavam, mamãe, quem é que está falando tão alto? É o espírita que está orando. E através daquelas orações, Eurípides reconquista seus amigos, os professores, os alunos que vão prestigiar o Colégio Allan Kardec.